Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. Todos nós, ou quase todos nós, crescemos acompanhados de um impresso que era designado por bilhete de identidade. Era um cartão mais ou menos amarelado e que, de algum modo, nos identificava. Há uns anos, tudo isto evoluiu para um cartão designado como cartão do cidadão. O cartão do cidadão esteve esta semana no topo das notícias, porque, derivado da guerra dos sexos, da igualdade do género e de outras coisas que tais, a designação de cartão de cidadão sob a matriz masculina começou a gerar controvérsia. Então, vai daí fazer mudanças. O cartão de cidadão, em português, vai continuar a designar-se como cartão do cidadão. Mas se for em inglês, já não se vai chamar Citizen Card, cartão de cidadão. Vai-se chamar Identity Card, que é como quem diz, numa tradução nada rigorosa, bilhete de identidade. Isto é, em português continuamos mais modernos com o cartão de cidadão, em inglês regressamos ao celebérrimo bilhete de identidade, mas com uma nuance. Debaixo do seu nome já não vai aparecer a designação de masculino ou feminino. Não, apenas e só o nome. Não importa se é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. Apenas e só o nome. Enfim, e não pense quem nos ouve que isto é originalidade de cada burgo. Por exemplo, se olharmos ali para o lado, para a França, também anda por ali uma discussão para fazer desaparecer, imagine-se, a designação de pai e a designação de mãe. Tudo isso substituído por parente 1 ou parente 2, ou então progenitor 1 ou progenitor 2. A Assembleia Francesa ainda não ratificou a decisão, porque agora subsiste uma discussão sobre quem vai ser o parente 1 ou o parente 2. Como é que nós, que temos tantas outras preocupações, devemos encarar tudo isto? Estas obrigações e estas decisões suportadas pelos nossos impostos de uma minoria que quer impor a sua ditadura. Talvez a melhor maneira de encarar tudo isto, com o tempo bom que vai fazer este fim de semana, é uma roda de amigos, um naco de broa, um queijo Serra da Estrela, uma bela garrafa de vinho do Dão Tinto e brindar à vida. E o brinde pode ser dedicado ao parente 1, ao parente 2, ao parente 3, ao parente 4. E bom fim de semana. Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.